Você vai sobrevoar a área aqui da DNA Salvador, não tá? Acertando então 2646, gente. Autorizado táxi até a hotel, ok? Fazendo. Solo Gol 982, livro aviso, não acessou. 7402, tem frequência livre. Vamos para o regresso. Isso, para o regresso, 02. Ground Ocean 6311, we request taxi, we have 132 on board, 3 hours and 31 minutes, the other name is Kelly. 132, we confirm our seat. And there is 3 hours and 31 minutes, the other name is Kelly. In down, for host 1186, mantendo 1.500 pés, ajuste 1023 GV27, mantenha PRO 350, 350. PRO 350, solicita 2.000 pés. Vicente, suba 2.000 pés, GV27, aguarde vetoração final da 1.0. PRO 350, subindo para 2.000, aguardando vetoração GV27. Informa que é ponto final. Vicente. Rota 980, clear for line up and take off. Runway 10, the wind is 140 degrees, 13 knots. Clear line up and take off, runway 10. Okay. Alvão, no 073. No 073. Está autorizado, por isso, chama ataque. Chama ataque, cara. Vai prosseguir no ILS ou no NDB Zulu? No ILS. GV27, curva esquerda pro 290, limite a magnética 120 do NDB Simbra. Esquerda 290, limite 120 de Simbra. Manda Juliette, voo 982. Gol do 982, CVC 04, já manter posição, vai aguardar. O tráfego da companhia inicial está autorizado a ingressar a Juliette para o carro. Poxa, mantendo posição antes da Juliette, aguardando o espaço do 982. Zero, me chame Torre, 118, décima meia dúzia. 1086. Bravo que Luiz. Chame Torre Salvador na frequência 118 dessa 962 e solicite instruções para pouso. 46, autorizado cruzamento pista no 028, quando na Delta vai chamar o solo novamente 121 dessa 9. Informação, Coronel 24 está recebendo sinal de lote do ar. Show lote 0, decimal 80. Mano, se deu 8, ó, bom dia. Rotatório Bravo que Luiz, que sente, vai reportar a vertical da rotatória, o ajuste 1023. Ocean 6250, final, baixa travão. Ocean 6250, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no 0, 140 graus, 10 nós. Pouso 10-6250. Olympus 4-0. Esquerda 240, limite ao lote. 2545, Oceanair 6312. Torre, na frequência 118, décima 6200. 7862, com a hora de 4. Salvador, Condor 24. Condor 24, bom dia, número 2 para pouso, pista 1-0, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Tá ok, tá aguardando pista livre, Condor 24. Futuro Sul, Guardião 04. Certo, temos dois tráfegos na aproximação, pista no zero, atento aos mesmos. Chame torre agora na frequência 118, decimal 612 e solicite instruções para pouso. Está atento, vai chamar 118, meio obrigado. Gente, o Bravo que Luiz que inicia espera com curvas pela esquerda, guardando instruções para regresso a Salvador. G27 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportar estabilizado. Oceanair 6311 da cola 5 autorizado, confirma. Oceanair 6311, after the traffic by your company on short final, line up and wait. Completa estacionamento ali, com Guilherme, Juliette, Patrick do Pão e até o ponto esperar. Quando lá retorna a frequência da turma, o time entrou no 023, o Lincoln 46. O Guardião 07, Itapuã, intenção Braé. Gente, inicialmente mantém através do farol de Itapuã, com curvas pela direita, o ajuste 1023, aguardando para o regresso. Guardião 07. Guardando Itapuã, 07. Oceanair 6250 no solo 59, libera a direita na Fox, agilizando o quanto possível, e chama o solo 121, décima 9. 9, vai jogar. Passou sim, agora tá baixado, travado, Condor 24. Cintia, Airbus da Bianca, presta a iniciar a rolagem da pista 1-0, aguardando pista livre, o Condor 24. Visual com a Bianca ainda se preparando. Condor 24, tá a 3.8 milhas da cabeceira. Oceanair 6311, clear to take off 110, the wind is 140 degrees, 10 knots. Eu vou tentar falar aí 10, Oceanair 6311. Oceanair 6250, livrou, bom dia. 6250 da Oceanair, bom dia, taxia Alfa Juliette 02 no portão. Alfa Juliette 02, obrigado. Guardião 07, só visual com o braço nacional 10, autoriza a retaguarda do mesmo. Sim, negativo, Guardião 07, eu tenho uma aeronave de inspeção, está checando o LS, está ingressando agora já na final da 10, já cheque do equipamento, do LS da 10, para não interferir com o cheque da aeronave aí, vai permanecer no farol, está tão aguardando. Afirmativo, aguardando então, com curvas à direita. Condor 24, cheque 3, livre pouso na 10, 140 graus, 12 nós, Condor. Para baixar travado, livre pouso, Condor 24. Oceanair 6311, Airborne at 1300. Call now, Salvador Departure 120.80, have a nice trip, sir. Salvador Departure 1208, Oceanair 6311, thank you, good day. Salvador Departure, good morning, Oceanair 6311, passing 1700, 360 dial, Departure. Roger, radio contact on departure, climb maintain flight level 360 on dial departure. Climb maintain 360 on dial departure, request if possible direct dial for present position. It's not even. Clear, flying heading dial intersection. Direct dial intersection, ocean 6311, thank you. America 980, call now receive center, 126.85, Sun Abbott 12545. That's your 12685, back up 12545. Bom dia. Bom dia. Onda 24 no solo 02, libera a direita, mantenha minha escuta, prossiga via Eco, Alfa, chame na interseção Delta para cruzamento da 1028. Via Eco, nossa escuta, Eco, Alfa, chame na Delta para cruzamento, onda 24. Torre, é o GV27 estabilizado, baixado e travado. GV27 confirmando o pulso final, é isso? Afirmativo, pouso final. Poderia confirmar se possui indicador de status VLS na torre? Eu não entendi. Você está se questionando se tem indicador do ILS na torre, é isso? É, o indicador de status está operando normalmente. E daí, excluído. Será que eu leria? Ou se não, 631, não tem que... GV27, esse indicador que a gente já tem na torre, eu acho que ele não está em funcionamento não. É a indicação que a gente tinha lá no controle mesmo. Ah, tá ok, gente. Bravo que Luiz que prossiga para a final da pista 17 e aguarde a autorização de pouso. Guardião 07, torre. Certo. Ok, informa quando visual com a aeronave na final do ano zero. Já visual. Ok, um bandeirante da FAB vai cruzar a final do ano zero retaguarda do mesmo, ok? E reporte para aproximação direta no Grael. Afirmativo, a retaguarda do mesmo sem interferência, vai seguir direto o Grael, guardião 07. GV27, check 3. GV27, livre pouso, vento no 40 graus, 10 mais. Livre pouso, GV27. Índia November Alpha decolado ao 04. Curve à esquerda, mantenha a linha do litoral, reporte para cruzar a final da 28. Manterá a linha do litoral, reportará para cruzar o eixo da 28, Índia November Alpha. Limpa os 46, na escuta. Tem condições de taxiar mais à frente, liberar aí o acesso das aeronaves no pátio? Esse Bravo Delta chame para o ingresso na pista 7. O Condor 24 está para cruzamento da Delta, informa que ainda vai dar X-Ray no ativo, tá bom, doutor? Em November Alpha autorizado o cruzamento da 28, aguarde transferência. Autorizado o cruzamento, agora aguardará para transferência em November Alpha. Golo 073 ali mantém. GV27 no solo 05, táxi da minha escuta até o pátio militar. Esquadro segue o Bandeirantes, estacionar a frequência livre, na minha escuta até o corte. Na sequência do Gêvio, já pode ser que ele conta a gente. GV27 é torre. Confirmando, o ILS está liberado, confirme. Ok, gente. Bravo, Whisky, Whisky. Ok, o 07 está livre pouso no GAE, 120 com 12. Bravo, Kilo Whisky, livre pouso no 07, 120 graus com 12 nós. Índio November Alpha, chame o controle, 120.8. Chamar controle, 120.8, Índio November Alpha. Padrão 07, solo 07, frequência livre. Juliette Bravo Delta, observe o 150 que vai efetuar o backtrack, vai segui-lo e informe aliado e pronto, nome 7. Fico Luiz, que solo 07, backtrack, táxi até o pátio 4, não escuta. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 17, a sua escuta. November Alpha, mil pés, corredor forte na escuta com tudo. Mil pés, corredor forte, Índia November Alpha. 50, mantendo mil pés com rumo nordeste, sem interferir na sua decolagem, está livre, 140 com 12, o erro no 073. Vem para os 46, a linha e mantém após. Prossiga. É, informa que a partida presente o ILS está disponível novamente para o usuário. Ok, grato pela informação, GV. Grato pela coordenação, bom dia. Bom dia. Voleu 073, decolado ao 09, chame o controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Olhe, bom dia, voleu 073. Departure Ocean 631, passing for level 1-9. Roger, call now, receive center 125 for... 125.1, if unable 13325. This is center 1251, if unable 13325, Ocean 961. Olhe, bom dia, Gonal 073. Olhe, Salvador, Gonal 073. Gonal 073. Cono 073, contato radar, submeteu 340, fez o Dael. 340, Dael, 073. Cono 073, está de restrito nível 260. 260, 073. Limpo 46, livre de decolagem, 140 graus, 109. 24207, essa notificação, chegada bom, fidência para 2000 pés, ajuste último metrô 0123. Via bom, 2000 pés, 3, 4. Olimpos 4000 vai iniciar, confirma? Olimpos 4.6, decolado 1.3, chame o controle, 1.208. Vai chamar o controle 208, Olimpos 4.6. O 02703, contato radar, sube, mantenha... O nível 050. Confirmando, nível 090 na radial 206. Estou autorizado com curva à direita na radial 206 para interceptar. Controle Olimpos 4.6, confirme, autorizado curva à direita. Olimpos, está autorizado curva à direita interceptar 206 subindo ao 090. E direita 206 subindo ao 090, confirme, intenção é manter o 50. Confirmando, 50, corrijo, 50, 050. Gente, 050, Olimpos 4.6. Obrigado. Romeu Fox Lima, prossiga. Bravo Delta, livre decolagem, 140 graus, 109. Essencialmente está restrito a 2.000 pés aguardando a liberação. Acionando o transponder 0242, por gentileza, mantendo 500 pés, regra de voo visual, ajuste 1023. Controle Salvador, Olimpos 4.6, atinge e mantém 5.000 pés. CF, 050. Olimpos 4.6. 0, primeira curva esquerda, precisa sair da Momo, transição Proti, a rota Upper Zulu 19. 5521 no transponder, o controle 120.8, total 99.9. Autorizado Fortaleza, nível 310, decolando da 10 com curva esquerda, Momo Proti. Após a pêndulo 19, 5521 no transponder, 208, controle total 991. Correto, faz 3, reportando o ponto da treinamento. Reportará. No 090, contato radar estabelecido na decolagem. Está feito, poderia voar direto, Code? Guardião 02, 500 pés, estacionado 0102. Salvador, Vai Jolinho no litoral, informe através de Tuaçu. 0.4 5595 da tripla, autorizado Léo, nível de voo 140, voo 677 a rota, decolagem 10, primeira curva direita, precisa saída coral. Aciona no transponder 0263, o controle opera em 120, 18, 5595 da tripla. Afirmativo, posição remota no pátio principal, a posição do pronto. Salvador, é o voo 983, tem que dar mais autorização, Guarulhos. Voo 983, forma sem curso é Oscar. Mais um minutinho, cópia, por gentileza. Tem a subida prevista, hein? Sael. Prossiga ao 983. Voo no 983, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360. Decola pistão no 0, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leda. Após Leda, vou direto para posição Bridge, onde intercepta a rota e desliga no meio após conforme o plano. O transponder 5597 e o controle opera no 20.8, voo no 983. Positivo, estamos autorizados a Guarulhos 360, fica décima na curva direita, da El Leda, Bride e aí a Pedro no meia. 5517 é o corte, 20.8 o controle Salvador para o voo 93. Correto, repórter do pronto para acionamento do SPEC, voo 93. Botarei. Sete Congonhas, o Palma está em curso, é Oscar, copia o nível de voo 360. Pronto, corte. 1-397, Salvador Congonhas, autorizado o nível de voo 360, decolada 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto para o São Brito, onde intercepta a rota Pesolu 1-6. 5-5-2-7 no transponder, o controle é 1-2-0-8, voo 1-3-9-7. Correto, portão 08 é a posição do pronto para acionamento do pushback. Guardião 02 atenta Urubus no setor, ok?